Olá, aqui é Vinícius Serafim, esse é o podcast Segurança Legal número 3, News Check. Hoje nós vamos comentar algumas notícias selecionadas por mim e pelo Guilherme Goulart, com relação aos aspectos do direito da tecnologia da informação e também com relação à segurança da informação. As duas notícias que selecionamos para hoje, a primeira delas é furto de equipamentos e backup, e ela foi publicada na Zero Hora com o título Ladrões entram na casa do cartunista Laerte e levam acervo de 12 anos. A segunda notícia que nós vamos comentar é um conjunto de notícias. São a respeito das fotos íntimas de Carolina Dieckmann, que está dando o que falar e vieram a público. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Episódio de hoje, News Check. Olá, Guilherme. Ô Vinícius, tudo bem? Tudo jóia. Guilherme, vamos comentar essas duas notícias que nós temos hoje. A segunda, eu acho que tem bastante pano para manga, né? Que é a respeito da Carolina Dieckmann. Até porque fica indo e voltando e cada dia tem uma informação nova e tal. Depois a gente vai ter que dedicar mais tempo a essa notícia do que a primeira. Então vamos à primeira para a gente depois se dedicar com mais, um pouquinho mais de tempo à nossa segunda notícia. A primeira fala de furto de equipamentos e backup. Então, certo. O que veio acontecer aí nessa... O cartunista Laerte, ele é um artista brasileiro já conhecido há bastante tempo. Ele atua no ramo dos cartuns de humor, né? Ele, segundo a notícia que, como tu mesmo disseste, saiu na Zero Hora, ele teve a casa dele invadida, ladrões invadiram a casa dele e roubaram os equipamentos de informática, incluindo computadores e coisas do gênero. O que ocorre? Ele trabalhava em casa, né? Aparentemente, segundo a notícia demonstra, ele trabalhava em casa e ele não, com esse furto dos equipamentos, ele perdeu uma série de desenhos, o histórico de desenhos, ou seja, o histórico de trabalho dele foi perdido, foi levado junto com esse furto, né? Uhum. A notícia indicava também que ele possuía alguns DVDs, alguns CDs de backup. Porém, em função do tempo, esses DVDs eles estavam ilegíveis, né? Então, em função disso, ele perdeu grande parte do trabalho. Ele até chegou a cogitar que ele poderia buscar algumas dessas fontes junto aos jornais, uhum. Mas o que evidentemente seria um problema de tempo e até de pesquisa para vir buscar esse histórico dele, né? Certamente ele tinha uma série deveria ter detalhes técnicos ali dos softwares que ele usava, históricos, trabalhos que ele deveria reutilizar, enfim, como a gente sabe que o uso da informática permite isso, né? Uhum. Então a questão, o foco da notícia é como a falta de um procedimento adequado e correto de backup, mesmo para pessoas que não, não para as empresas, mas para as pessoas, é qual os problemas e quais os impactos que a falta de um backup pode causar. Uhum. É verdade. Eu acredito que a palavra backup, ela não é... Eu acho que é algo conhecido de todos, né? Acho que qualquer... Sim. Não só no mundo empresarial, dentro das empresas, é óbvio que todo mundo sabe o que é backup, mas acredito eu que, avaliando assim rapidamente, né, mentalmente as minhas relações, ou seja, os meus amigos e tal, as pessoas que eu conheço, eu acho que todas elas acredito que saibam, acredito que elas saibam o que significa backup, né? Que é uma, cópia reserva dos teus arquivos do computador. Eu acho que isso é uma coisa que já está bem difundida, digamos assim, esse significado. Agora, a questão do compreender o significado e praticar, fazer o backup, são coisas que estão bem distantes, mesmo no mundo empresarial. Porque claro. A gente tem empresas que têm sistemas de backup, têm recursos para backup, né? Softwares e equipamentos, e, no entanto, as rotinas de backup não são adequadas. Ou quando vão recuperar um backup, por alguma razão o backup não funciona. Né? E aí, a gente transportando isso, né, para o nosso foco nesse momento, que é a pessoa física tem os mesmos problemas. Sim. Né? Como é que ela vai fazer o backup? Por exemplo, o cartunista Laerte fez o backup em CD, gravou alguma coisa em CD, DVD. Mas isso a gente bem sabe que ao longo do tempo se deteriora relativamente rápido. Em alguns anos você já não consegue mais ler ele. É algo que não é tão confiável quanto se imagina, né, para se fazer um backup. Eu acho que ele teve, a intenção dele realmente em realizar esse backup em CDs foi uma intenção interessante. Ele sabia do risco, né? Sabia da importância do trabalho dele, porém ele utilizou o meio incorreto, né? E aí tem um outro detalhe, né? A gente pode pensar, bom, então ele não usa CD, ele pode usar um HD externo. Claro. Né? Por 300, entre 300 e 400 reais você compra um HD externo de 1 tera, por exemplo, que é um HD bem razoavelmente grande. E aí tu utiliza esse HD para fazer o teu backup. É mais confiável com CD, sem sombra de dúvida. Principalmente se não ficar transportando ele para cima e para baixo, né? Para não bater ele, não causar vibração. Mas é um meio também interessante de backup, além dos pendrives, né? Claro. Que daí melhor ainda que o HD, ele não tem nenhuma parte móvel e é mais confiável do que um CD. Sim. O grande problema aí é o gerenciamento desse backup. Né? Que as pessoas podem. A pessoa pode simplesmente ficar copiando os arquivos lá para dentro para fazer o backup. Sim. Né? Mas, ok, isso já é melhor do que nada, mas isso não é um. Isso está longe de ser um gerenciamento de backup. Por exemplo, tu alterou um arquivo que tu tinha no teu computador, copiou lá para cima do teu backup. O arquivo que tu tinha antes não existe mais. Claro. Então daqui a pouco a pessoa vai ter que... histórico, né? Exatamente, vai ter que começar a guardar. Ah, vou guardar meu último backup. O backup que eu faço a cada mês eu guardo por um ano. Então eu consigo voltar um ano atrás nas minhas informações, né, que eu tenho backup mensal do ano passado, digamos assim. Tem backup de cada mês guardado. Sim. Fala. Percebe também que é um procedimento não automatizado, né, de backup. Uhum. A pessoa pode se esquecer, a pessoa pode começar a ficar com preguiça, né? Não fazer o backup. Até aquela, não vou fazer o backup hoje, eu faço amanhã. É. E a própria questão da análise de risco, né, que as pessoas fazem, eu não vou fazer, não tem problema, passo a fazer uma vez a cada mês, de repente, vou fazer a cada 2 meses, ou de repente vou fazer quando me der na telha. Só lembrando que mesmo que a pessoa faça isso que a gente está dizendo agora, no caso do Laerte, né, isso não seria ainda uma solução. Não. Né, porque aconteceu muito semelhante com um conhecido meu. Ladrões entraram na casa dele, renderam a família e tal, e ficaram 4 horas lá dentro e fizeram uma limpa no que dizia respeito a principalmente equipamentos de informática, computadores, discos, etc. Sim. HDs externos e tal. Então, por mais que a pessoa faça isso direitinho, se acontecer... Claro que não há, a probabilidade não é grande disso acontecer. Acontece, a gente sabe, a gente vê nos jornais e tudo mais, na notícia, né? Mas a gente não pode esquecer aquilo que o Schneier fala, né? Se está no jornal, se é notícia, é porque não é alguma coisa comum. Aquilo que acontece todo dia, ninguém fica noticiando. Então, a gente não pode também imaginar que a gente vai acontecer no momento e eu vou ter que estar preparado. Claro. Mas a gente sabe que o risco, a probabilidade é baixa. A questão é que se acontece, se vir a acontecer isso, o impacto é alto. No sentido de que a gente perde, vamos supor, o Laerte perdeu 12 anos de trabalho. Né? Então, ele vai ter que... Ele não tem como recuperar esses 12 anos, redesenhar tudo de novo e lembrar todos. Não é viável isso. Então, um outro aspecto que tem que se cuidar é a questão do backup que a gente chama, né, nas empresas a gente chama de off-site, né? O backup que é mantido fora do ambiente da empresa, ou nesse caso, fora do ambiente residencial. Sim. Se tem o backup, faz o backup e tira dentro de casa, guarda em outro lugar. Claro. Para evitar o que aconteceu com ele, né? Para evitar o que aconteceu com ele. E não perde de vista também o furto e roubo de notebooks, né? Que também é bastante comum em aeroportos e vezes, as pessoas que viajam acabam se esquecendo ou perdendo em táxis e coisas do gênero. Isso é bastante comum, então se aplica esse mesmo problema também às pessoas que não realizam ou têm um procedimento falho de backup nos próprios dispositivos móveis. Né? E muito importante, a gente está falando aqui só com relação à disponibilidade da informação, ou seja, na eventualidade de alguém roubar o teu note, o ladrão vai ter acesso às tuas informações. Sim. Mas se tu tem um backup, tu não fica sem as tuas informações. Esse é o ponto que a gente está, né, discutindo nesse momento. É a disponibilidade. É a disponibilidade. E aí a gente tem, umas semanas atrás, mais ou menos, eu passei a utilizar um software de backup online, né, do qual a gente não está recebendo nenhum tipo de patrocínio para o podcast. Sim. Então eu me sinto tranquilo em comentar sobre ele. que é um software chamado Crash Plan, né? Até o site do crashplan.com. E não é só um software, ele é um serviço, na verdade, né? Sim. Em que você instala um software na tua máquina e o software deles roda em Mac, roda em Windows, Linux, Solaris, né? Solaris eu não testei, eu não tenho Solaris, mas o resto eu testei. E aí tu faz esse software roda na tua máquina e ele faz o backup na nuvem. Ou seja, ele armazena, ele faz uma cópia de todos os teus arquivos, tu vai escolhendo o que tu quer, e ele grava isso num disco virtual, digamos assim, né? Na internet. E o mais interessante, ele tem uma opção, é claro, ele protege com uma senha, acesso aos arquivos e tal, mas ele tem uma opção lá que pode ser ativada, eu ativei para os meus backups, em que só quem tem a chave, os arquivos estão cifrados lá na nuvem, né? Então, a priori, ninguém acessa sem a senha. Sim. Só que a tua senha, o próprio serviço conhece a tua senha, né? Tem acesso à tua senha. Mas, como acontece com vários outros serviços. Sim. Como, por exemplo, acesso a e-mail do Google, por exemplo, e outras coisas do gênero. Só que eles têm uma opção lá que você ativa para usar uma chave customizada de cifragem. Que tu fornece. Que tu fornece, e essa chave fica só sob teu conhecimento. Então, os dados são cifrados na tua máquina e são enviados cifrados para lá. E aí, ninguém consegue essa informação a não ser você com a chave. Se tu esquecer a chave, eles até já avisam quando tu ativa essa opção. Se tu esquecer a chave, a gente não tem como te ajudar a recuperar. O teu backup tá perdido, tu vai ter que começar o teu backup do zero. Interessante. Eles já avisam isso. Então, aí é uma solução, esse tipo de solução como a do Crash Plan. Ah, e detalhe, você paga $50 por ano para fazer o backup de uma máquina, sem limite de espaço de armazenamento. Uhum. Ou $119 para até 10 máquinas. Então, o custo é bem interessante. Tu paga $109 por ano e tu pode fazer backup de 10 máquinas sem limite de espaço. E aí o que ele faz? Ele mantém histórico, mantém versões. Então, alterei um arquivo que eu tinha, eu posso buscar lá no backup uma versão anterior. Sim, numa eventual falha, tu ainda consegue, além de ter o backup, tu ainda consegue retornar uma versão anterior. Exatamente. Acidentalmente tu subscreveu algo assim. E os backups são mantidos, os backups mais antigos, né? Que são backups anuais que eles mantêm, são mantidos para sempre, enquanto você pagar o serviço. Então, se você apagou um arquivo, apagou um arquivo do computador, esse arquivo tinha sido passado para o backup, você pode, em qualquer momento, tenha passado o tempo que passou, você pode recuperar esse arquivo. Sim. E segundo a gente viu, eles também uma versão empresas, né, que além dessas funcionalidades que a gente colocou, eles teriam dashboards de controle, enfim, é uma ferramenta bem interessante, não só para pessoas físicas e pequenos escritórios, né, mas também para grandes empresas. Essa solução justamente resolve esse tipo de problema do Laerte, né, que o cartunista Laerte teve. Que é o fato de alguém entrar na tua casa e levar os teus discos. Eu mesmo em casa eu tenho um HD externo, eu uso dois ou três HDs externos, tenho backup local aqui e tal. Sim. Só que no momento, se alguém entra aqui e leva tudo, né? E aí? Eu vou buscar onde essas minhas informações? Se me levar inclusive os backups? Claro. Né? Eu acho que a questão da importância das informações, como a gente já disse isso, mas como a digitalização da vida das pessoas comuns passa a ficar cada vez mais frequente, né? As pessoas passam a depender cada vez mais dos computadores e da informação digitalizada, faz sentido que elas possuam mecanismos de contingência desses dados também. Uhum. Né? Eu acho que a nossa intenção aqui ao falar sobre isso é informar a pessoa comum, o pequeno profissional, o advogado, né, o contador, enfim. Geralmente esses profissionais já possuem, né, uma certa intenção nesse sentido, mas a pessoa comum passa cada vez mais a precisar desse tipo de solução em função da vida ficar cada vez mais digitalizada. Né? E só para a gente ter uma ideia, esse tipo de solução que a gente está recomendando aqui, né, é utilizado pelos clientes dentro do Crash Plan, né? Alguns clientes. O Google é cliente do Crash Plan. Sim. A Cisco é cliente do Crash Plan. A Procter & Gamble também é. NASA. NASA, né? Salesforce, Netflix, Adobe, LinkedIn, Harvard. São grandes empresas. Então, né? O Bank of America. Então, tem várias empresas, né, que são que são clientes que utilizam a solução do Crash Plan. E essa solução, o Crash Plan também tem para a pessoa física. Então, no caso do cartunista Laerte, no caso desse meu amigo, né, que teve a casa invadida e tal, por ladrões, sim, e tal, esse, ou para quem tem o notebook roubado, esse tipo de solução aqui é muito interessante, porque você não, é automatizado, você não se preocupa em ter que fazer o backup. Né? O software fica monitorando os seus arquivos. Então, tu colocou um arquivo novo, em torno de 15 minutos ele já está na nuvem, a cópia dele já foi feita para a nuvem. Sim. E se alguém roubar a máquina, está tudo na nuvem. Você pega um outro computador, reinstala tudo, instala o softwarezinho de backup, que é bem simples, coloca a senha lá, tem que guardar a senha fora do computador, em algum lugar seguro. Coloca a senha no software e você recupera todos os seus arquivos. Tá com lá. Um custo bem baixo. Né? Com um custo muito baixo, muito baixo. Se tu pegar um HD externo de 1 TB, né, que eu falei, R$300, de 300 a R$400, né, você tem 1 TB ali para fazer backup, e você tem que fazer o backup manualmente. Claro. Ou usar os recursos que, por exemplo, o próprio sistema operacional oferece. O Mac tem alguns, tem o Time Machine para isso, o Windows, agora não lembro a partir de que versão, mas o Windows 7 com certeza tem um esquema de backup, sim, embutido no próprio sistema operacional. E aí você paga R$300 e poucos por 1 TB que podem te levar. Né? Claro. Pode dar defeito. Pode dar defeito, o HD está contigo ali. Que agora fica perto do teu ambiente, do computador também, né? É. Ou seja, no incêndio. Deus me livre, assim, mas sim. Claro, no incêndio. Um problema desse, sim. E, claro. E aí tu compara com uma solução como o Crash Plan, que é $119. Então vamos colocar aí que daria R$200 e poucos, né? É um, sim, pouco mais barato. Para 10 máquinas, né? Para 10 máquinas. É um pouco mais barato que o HD de 1 TB. Você não tem que fazer o backup manualmente. Você tem espaço infinito e faz o backup de 10 computadores. Então, é algo que é muito interessante. Bom, nascendo do merchandising gratuito, a gente não está ganhando um pila para falar isso. Não, é interessante comentar, é interessante trazer o conhecimento, esse tipo de solução, porque às vezes as pessoas não conhecem, às vezes ficam buscando soluções, não encontram e de repente isso pode ajudar bastante gente. Essa é a intenção. É verdade. Até é bom, vamos lembrar que no próximo podcast nós vamos estar falando justamente a respeito da assistência técnica, ou seja, máquinas que apresentam defeito retornam para assistência técnica, dados que são perdidos e mesmo a proteção do acesso aos dados pessoais, né? Sem a gente vai estar falando sobre isso no próximo podcast, inclusive com soluções até gratuitas para alguns, claro, desses problemas. Claro. Bom, acho que vamos adiante, vamos para a próxima notícia, porque essa aqui é longa, tem coisa pra caramba a ser discutida aqui, que são as fotos íntimas da Carolina Dieckmann. Então, só para... Vamos fazer um históricozinho aí. Há uma semana atrás, fotos da Carolina Dieckmann, em que ela aparece nua, né? Seminua, né? Ou seminua, em algumas delas, foram publicadas na internet sem autorização dela. Né? E aí a notícia veio à tona quando ela buscou um advogado e tal, e começou a mover, né? Um processo na justiça, dá pra dizer? Chegou verdade, a entrar ou não? Não, na verdade ela não chegou a entrar. O advogado, e o advogado passou a orientá-la, né, nos trâmites ali que deveria. Ela procurou uma delegacia especializada em crimes cibernéticos no Rio de Janeiro, né? Uhum. E houve uma ampla exposição do assunto na mídia, a mídia ficou falando, né? Inclusive, o assunto foi trending topics logo que as fotos vazaram no Twitter, né? Uhum. Virou trending topics. Se deu uma ampla exposição, enfim, ficou assim, a semana inteira ficou comentando sobre esse assunto, né? Conforme a gente vai ver adiante, foi também um dos problemas, né? E aí o advogado ficou fazendo alguns comentários de que iria processar algumas search engines, como o Google, para que esse resultado fosse retirado da internet, dos resultados de busca, né? Chegou-se a imaginar que havia uma suspeita que as fotos teriam sido vazadas em função de um dos computadores dela ter ido para assistência técnica. E numa reviravolta, no final de semana, ontem, uma reportagem no programa Fantástico da Globo passou, enfim, falou exatamente o que havia acontecido, trouxe à baila a questão de alguns crackers que teriam atuado na violação. Sim. De uma conta de mineiro. Só antes de nós chegarmos na questão da notícia do Fantástico, né? A semana foi dia a dia, as coisas foram mudando, né? Sim. Porque primeiro, que vamos processar o Google. O Google disse, nós vamos anunciaram, né? Eu não sei se de fato o Google eu disse. Eu acho que o Google não se manifestou nesse sentido. Eu não cheguei a ver nenhuma manifestação oficial do Google. É do Google, o né? Advogado, o advogado disse que o Google teria dito isso. Queria tirar. Mas, aí que eles não iam processar. Aí o Google disse que não iria tirar sem um mandado judicial. Uma ordem judicial. E aí, não, então nós vamos processar. Não, aí depois desistiram de processar. Então tava uma confusão. Sim. Isso, tava uma, né, um quebra-cabeça. E inicialmente, até a semana passada, o que se tinha de notícia é que isso tinha vazado uma assistência técnica, né? Sim. Que a máquina dela. E aí, a maior suspeita, né? A maior suspeita. E aí, uma coisa muito importante: mesmo que. Agora, vamos comentar depois a notícia de domingo, né? Mesmo que não tenha vazado na assistência, que não tenha sido a partir de lá. A gente não pode esquecer que se há suspeita é porque a máquina foi para assistência técnica com as fotos dentro. Claro. É? Claro. E podem aí, ter tido acesso a esse material lá. Só não publicaram, talvez. Sem dúvida. É? E aí a gente. Isso nos remete a justamente aquilo que a gente comentou antes, que vai ser o assunto do próximo podcast, com relação às assistências técnicas. Porque, sim, uma coisa é eu perder os meus dados e eu tenho um backup para restaurar. Né? Roubaram meu note, por exemplo. Né? Outra, sim, questão é terceiros ou pessoas não autorizadas acessarem as minhas informações pessoais. Ou, sim, aquilo que é confidencial. Acho que as fotos da Carolina Dieckmann eram confidenciais. Sem dúvida. Pra bastante mim, sensíveis, né? São bastante sensíveis. Então, o que acontece? Se ela mandou o computador dela para assistência técnica e as fotos estão plenamente acessíveis no computador, mesmo pelo pessoal da assistência técnica, ela... Uhum. Ela depositou uma grande confiança na equipe de assistência técnica. Uhum. Né? E por caso, no caso dela, foi uma empresa que é a Apple, né? Uhum. Que não é qualquer empresa, que tem uma certa qualidade no seu atendimento, tem uma certa padronização nos seus processos e tal. Claro. Mas isso não é garantia nenhuma, né? Sim. De que, sim, alguém não autorizado acesse a informação e venha divulgar ela. Mas Até porque a grande maioria das assistências técnicas, né, e até pela nossa experiência comum, né, eu mesmo tive um problema em um desktop que estava na garantia e eu precisei levar numa assistência técnica, são de técnicos mais comuns, assim, não se tratam de grandes empresas, né, se, sim, tratam de pequenas empresas e tal. Então, o pessoal sem uma, de repente, até com conhecimento para arrumar algumas coisas, né? Claro. Mas como é que a gente, né? A gente vai ter que confiar, na verdade. Tem que olhar para cada pessoa, sim, e dizer, confio ou não confio, entrego minha máquina ou não entrego. É, não é meramente a questão da confiança, mas às vezes até de uma falta de cuidado desses técnicos, às vezes com uma falta de uma orientação, né? De deixarem até de forma inadvertida essas fotos vazarem. Mas esse é o assunto do nosso próximo podcast. O desse agora, né, como as coisas foram mudando, e pelo que foi divulgado ontem, então, no programa Fantástico da TV Globo, o que aconteceu foram que especialistas, e eu vou dizer especialistas e vou colocar entre aspas, e que fique claro, usado, e que fique, né, claro, aspas bem grandes, né, muito grandes, com cheio de ressalvas, né, especialistas em invadir o computador das pessoas, né, os hackers, invadiram o computador dela. Ou invadiram o e-mail dela. Sim. Né? E aí nós vamos entrar, sim, num outro problema. E justamente, bom, esse outro problema, que é com relação a ela ter enviado essas fotos por e-mail, né, a gente vai discutir em seguida. Mas vamos discutir alguns aspectos da notícia em si, né? Até, sim, vamos colocar no show notes lá o link para o pessoal assistir, sim, a matéria do Fantástico, né? É interessante até que assistam, se for o caso, pausem o podcast e voltem. Assistam a notícia e voltem para que possa compreender melhor o que vai ser falado. Né? Uhum. A notícia, ela tem um tom dramático, assim, ela retrata uma realidade, enfim, uma pretensa realidade do que aconteceu, que como a gente vai ver, talvez não tenha sido retratado de uma forma tão fiel, tão realista, né? Ou fiel. Né? Sim. Primeira notícia chama de hackers o que todo mundo já sabe que são crackers, né? Essa divisão entre o termo hacker e cracker, ela é muito importante, né? E a imprensa sempre presta um desserviço à informação quando chama um cracker de hacker. Né? É, mas aí tem um detalhe, né? Eu acho que isso já não tem mais volta. Eu acho que tu já... acha isso? Não, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Isso aí já fazem muitos anos que já é tratado, que é esse equívoco, que já é tratado pela mídia dessa forma. E a gente tem que compreender também que eles buscam simplificar a questão para quem, né, pro seu público, sim, né? Sim. Então fala hacker e os filmes mostram hacker mesmo, as pessoas já têm ideia do que é um hacker. É. Né? Agora um cracker tem que talvez explicar, né? Ou vão achar que é biscoito, né? Eu acho que essa simplificação ela é prejudicial, assim, para a ideal compreender. A gente sabe qual é a diferença, eu já vi notícias utilizando o termo correto, que é cracker, né? Na literatura a gente vê o termo sendo usado de forma correta na maior parte das vezes, mas enfim, essa questão terminológica me incomoda um pouco. É, mas isso infelizmente acho que já é batalha perdida. Pode acho ser. Acho que não tem mal o que fazer, aí nesse sentido já era. O fato que a reportagem destaca é que alguns rapazes, né, como se pode ver pela reportagem, são garotos, pode-se dizer, né, jovens, né, enviaram um phishing pro e-mail da Carolina. E não spam, né? E não spam. A declaração do delegado foi que foi enviado um spam pro e-mail dela. Um programa spam. É um programa spam. Há uma diferença, né? A terminologia correta, sim, realmente não é um programa spam. Né? Esse phishing provavelmente recolheu a senha do e-mail dela e os crackers... Viu aí, até tu. Eu, né? Acessaram o e-mail dela, né? Acessaram o e-mail dela e, segundo a interceptação que houve do Instant Messenger dos dois suspeitos, né? Eles acessaram os itens enviados dela, que é o problema que tu mencionou antes. Né? Exatamente, ou seja, ela pegou as fotos dela, anexou num e-mail, ou seja, algo que já era sensível, algo que já era confidencial, tinha protegido na própria máquina antes de ir para uma assistência técnica, né? Como foi o caso comentado, do que teria sido por aí, né, a primeira notícia do vazamento. E ela fez pior ainda. Ela mandou as fotos para alguém via e-mail. Sim. Né? E sim, aí, no momento que ela faz isso, né, quando os teus e-mails enviados ficam lá, né, ficam naquela caixinha itens enviados ou e-mails enviados. Sim. Né? E pronto. As fotos estão lá. E aí então, alguém captura tua senha como captura uma senha de um banco, até... tão fácil quanto, ou mais fácil ainda, capturar a senha de uma conta bancária, a pessoa tem acesso ao teu e-mail, ela vê os teus itens enviados e baixa as fotos. É simples assim. Não tem, não é nenhuma invasão de computador, digamos assim. Né? Sim, os suspeitos até mencionaram, não foi uma invasão de PC, foi uma invasão de e-mail. Né? O que denota, inclusive... talvez ela não tenha o computador devidamente protegido com antivírus, né? Pode ser. Porque os antivírus, em geral, pegam isso, né? Outro caso que dá para se destacar é a rapidez da investigação, a rapidez com que a polícia chegou até esses suspeitos, né? Menos de uma semana, né? Sim. Se conseguiram ordens judiciais para uma busca e apreensão, inclusive, na casa dessas pessoas. Se chegou à origem, ou seja, foi necessário a notificação de provedores de acesso para buscar quem eram os usuários daqueles IPs naquele momento. Uhum. Né? Foi feito um registro do acesso à conta dela e provavelmente foi dessa forma que eles foram... Uma das formas de chegar até os suspeitos foi essa, né? Um outro fato que eu destaco também é que chegou a se comentar na entrevista, na reportagem, que eles poderiam ser indiciados por furto, né? Nesse caso, não cabe a figura do furto. Eles até podem ser indiciados por furto, mas serem condenados por furto, não. Eu acredito que não, né? Furto envolve o problema do direito penal aplicado aos crimes informáticos. Um dos problemas é esse, é o problema da tipificação, né? E a jurisprudência hoje não tem reconhecido a retirada ou a publicação indevida, ou acesso indevido à informação como furto. Né? Sim. Porque as fotos continuaram com ela, né? Sim, ela não ficou sem as fotos. É, o que houve foi uma publicação não autorizada, né? E aí se destaca também outro aspecto, né? O fato da pessoa tirar fotos sensíveis e tirar fotos dessa natureza, como alguns já argumentaram no passado, né? O fato dessas fotos serem retiradas não autoriza a sua publicação. Sim. Né? Que é o caso clássico do namorado que tira fotos da namorada ou vice-versa, e ao final do relacionamento essas fotos acabam sendo publicadas, né? O fato da pessoa consentir naquele momento a retirada das fotos naquela circunstância não autoriza a publicação. Não, nesse ponto nem se discute, né? Claro. A publicação de fotos íntimas do teor do que foi no caso da Carolina Dieckmann, ninguém quer que aconteça consigo mesmo. Claro. Isso não se discute. O que se discute, digamos assim, é todo esse caso da mídia, digamos assim, toda essa comoção, né, da mídia, essa desesperação em resolver o problema da Carolina Dieckmann, que vamos lá, né, ela não foi a primeira e não vai ser a última. Sim. Né? Quanta gente anônima passou pelo mesmo problema. Sim, né, e passa. Que passa pelo mesmo problema e não consegue absolutamente nada com a polícia. Não consegue nada não consegue as medidas e tal, porque talvez não seja uma pessoa com notoriedade, né, na mídia. Sim. Não tem um advogado como o advogado da Carolina Dieckmann. Né, e as coisas demoram, e aí não é a facilidade para se encontrar quem fez esse tipo de, quem publicou as fotos, né, se deu principalmente porque numa das fotos tinha lá o MSN de um dos caras publicados. Sem querer o cara publicou com o MSN com o endereço do MSN do outro. E aí a coisa fica muito mais fácil. Claro, claro. Houve um indício ali de uma possível pessoa que fez a publicação. Isso, né? Então aí tu começa a puxar o fio da meada e vai indo, né? Claro. Até algumas questões técnicas, e aí eu. De TI, né? Uhum. Que algumas questões foram colocadas lá que me incomodaram bastante, né? Uhum. Acho que já te incomodaram também. Primeiro que a matéria, né, os repórteres chamam o quarto daquele guri, eu vou chamar de guri, né, ele chamou aquilo de central de informática. Pelo amor de Deus, o que é uma central de informática? Né, que ideia aquele repórter tem de central de informática para chamar o quarto de um guri que tinha 5 computadores lá, e daí eu tenho 4 aqui. Não sou ainda na central, falta um para mim. Mas chamamos porque tem 5 computadores, aí comentou vários softwares e CDs. Pelo amor de Deus, quem sabe um pouquinho de informática, quem conhece um pouquinho daquilo ali, vê a imagem que eles colocam, é um monte de CD do Ubuntu 6 espalhado em cima de uma cama. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não comprova. Não comprova a especialidade do guri. Não vou chamar de hacker, mas do guri. Isso não comprova que ele está fazendo alguma coisa errada. Isso não Acho que a própria ideia de chamar esses rapazes de quadrilha de hackers especialistas em invadir computadores... Pelo amor de Deus, isso aí está muito além da realidade. Muito além. E aí, então, aquela central de informática, que, pelo amor de Deus, né, não tem o mínimo cabimento dizer que o quarto do guri era uma verdadeira central de informática. É algo assim que eu não sei nem dizer o quão absurdo isso é, né? O quão absurdo isso é. Então, porque parece que eles foram esse tipo de situação muitas vezes envolve o que se chama, os técnicos chamam de script kids, né? Lamers e tudo mais. Lamers, são aquelas pessoas que se utilizam de ferramentas prontas na internet que conhece um pouco mais que o usuário normal, mas estão longe de ser especialistas. Sem dúvida, Amor de Deus, estão longe de ser especialistas. Sem dúvida. Né? E aquilo lá está longe de ser uma central de informática. Essa central de informática me incomodou muito, mas muito mesmo. E tem algumas outras questões, né? Claro, a gente tem que entender que o público, né, a grande massa do público que assiste esse tipo de matéria não sabe o que é um endereço IP ou coisas do gênero. Sim. E isso permite que várias coisas sejam afirmadas, né, sem maiores questionamentos, né? Sequências. Então, por exemplo, o delegado de polícia afirma que cada computador na internet tem um número único, que é o IP. Uhum. Até por ali. Né? Eu tenho alguns dos meus canais de acesso à internet aqui, uma quantidade enorme de pessoas acessa a internet usando o mesmo IP. Claro. Então, pequenos provedores, lan houses, empresas. Isso não identifica uma máquina única na internet. Ah, mas tu tens um IP dentro da rede do provedor. Ah, sim, tem um IP dentro da rede do provedor. Isso é bem verdade. Então, chegando no IP do provedor, o provedor tendo os logs, tu chega no IP que o tal usuário tinha. Perfeito. Isso se o cara não usar nenhuma técnica eficiente, né, de esconder IPs. Que o delegado diz que não adianta esconder IPs, que isso não funciona, ou que de um jeito ou de outro se chega. Né? O que ele tenha querido dizer é que ainda permanece a técnica de investigação normal da polícia, né? Que é a investigação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ponto que eu quero chegar é, tu pode chegar no IP do atacante, digamos assim, né? Eventualmente, e ser de fato o IP dele, ou mesmo tu conseguindo o provedor o IP, quem é que tinha o IP tal, que o acesso veio do IP tal, quem é que tinha o IP tal? Ah, é o fulano de tal, assinante número tal, não sei o que mora no endereço tal, aí tu chega na pessoa. Agora, esses caras aí, esses guris que eles chamaram de hackers, que não são hackers, e muito menos especialistas, e eles não têm uma central de informática, né? esse pessoal não sabe... esconder, vamos dizer assim, o endereço IP. Não sabe fazer isso. Se soubessem, eles não teriam encontrado. Sim. E o grande furo não foi o endereço único da máquina na internet. O grande furo desse pessoal foi eles terem... Primeiro, eles utilizarem MSN. Né? E eles terem publicado... Né, um deles lá da quadrilha de hacker, não sei o que, publicou uma das fotos... com o endereço de MSN de um dos amigos dele. Sim. Né? E a partir daí, tu vai pesquisando esse endereço. É um endereço de e-mail. Normalmente, tu cata esse endereço na internet. Consegue uma ordem judicial para o monitoramento das comunicações deles e acabou. Né? Quem conectou com essa conta do MSN? Ah, foi o IP tal. Aí vai no provedor. Quem é que estava usando esse IP? Agora, e se o atacante não tivesse cometido esse erro? Né? Se o hacker, se o guri, não tivesse cometido esse erro? Se ele tivesse utilizado só, por exemplo, uma rede como Tor na vida, será que seria possível rastrear ele? O que eu coloco isso não é... Até o nosso podcast não é voltado para o público em geral. Né? Assim. É voltado para profissionais de TI, pessoal da, né, profissionais da área do direito. Claro. Né? E o que eu coloco aqui é que não é verdade que o IP é uma coisa 100% rastreável. Não, não é verdade que esse pessoal é especialista, que essa gurizada aí que são especialistas. Eles não são especialistas. Sim. Eles carecem de formação, eles carecem de informação. Né? Um ataque realizado por um especialista, né, realizado com os cuidados que ele deveria tomar, que a gente sabe quais são os cuidados, porque a gente é da área de segurança da informação, né, não seria rastreável. Sabe o que me parece? É que a opinião pública ansiava por uma resposta a isso, até em função da própria forma como essas notícias foram tratadas pela mídia, né? Uhum. E nessa ânsia de se buscar, o que a notícia mostra, claro que a gente não tem acesso a um inquérito, a gente não está próximo dessa situação, e a gente também fala pelo que chega até nós pela mídia, né? Exato. Me parece, segundo eles falaram, eles publicaram as imagens, né? Me parece que as provas ali que foram reunidas são pessoas que publicaram as imagens e depois nas conversas começaram a ficar preocupadas por que publicar. Sim. Tá? Mas eu não vi, talvez eu esteja errado, não tenha prestado a devida atenção à notícia, mas eu não vi o comentário de que foram eles, aqueles dois rapazes ali, que fizeram o acesso, que tiveram acesso à senha dela e à conta. São coisas diferentes. Eles podem, essa foto pode ter chegado até eles e eles publicaram na internet. Né, né? E outra, não acredito que também a notícia não comenta isso, não foram eles que fizeram essa alegada extorsão, que é o crime mais grave em tudo isso. Né? É. A extorsão, no caso. Talvez seja o único crime. Tenha sido a extorsão. E aí tem um detalhe, né? A gente vê que é bem. Os elementos se juntam, vamos dizer assim, né? Com relação a. Quando se fala que a conta de e-mail foi invadida. Porque uma das pessoas entrevistadas, um outro jovem que está dentro de um carro que é entrevistado na mesma matéria, ele mesmo diz, né, que ele está sendo investigado por um possível roubo de senha, fraude bancária, né? Retirada de dinheiro de contas bancárias. Ele mesmo fala isso. Então, a técnica para ele pegar a senha do e-mail é a mesma. É a mesma técnica, não muda absolutamente nada. É a mesma coisa. Sim. Né? Então... Tu sabes que um outro aspecto, até sem querer me alongar muito, até porque o nosso tempo já está quase no final. Já estamos estourando aí. Já estourando. Mas a questão, uma das questões importantes é que essas tentativas que alguns advogados têm da retirada de conteúdo da internet, ou seja, processar as search engines como o Google, para evitar que um conteúdo, depois que tenha caído na internet, seja tem a efetividade, esse tipo de medida é muito complicado, né? Em geral... Vídeo caso da Cicarelli, né? Sim. Na maioria das vezes... Até hoje tem os vídeos na internet. Claro. É impossível. Via de regra, é impossível retirar um conteúdo da internet depois que ele é publicado. Depois que ele é publicado, ele se torna público, né? E muitas vezes os advogados tentam reverter essa exposição através de uma ordem judicial, e o direito não se serve a isso, né? É a mesma coisa uma pessoa que é um criminoso que é processado por homicídio, né? O fato dele ser processado por homicídio não vai trazer a vítima de volta, né? Até tem um artigo que o professor Túlio Lima Viana, que é um cara que lida de direito com direito penal informático, fala no Estadão, eu posso colocar lá no show notes. Ele fala justamente isso: depois que caiu na rede, não tem mais o que fazer. Vocês podem tentar buscar outras medidas, mas evitar a publicação é bem difícil, é muito difícil mesmo. Né? Então, acho que esse seria um outro aspecto importante de se ressaltar também, além do próprio cuidado, né? A gente acabou falando mais sobre o fato criminoso, ou pretensamente criminoso, mas acho que também fica a mensagem, né, que as pessoas precisam ter um cuidado muito grande com esse tipo de conteúdo, com fotos pessoais ou coisas dessa natureza. Tipo, concordo comigo. Sim, sem dúvida, com senhas e tudo mais. Até porque se não fosse a senha do e-mail, daqui a pouco ela usa a mesma senha no Twitter da vida. Usa a mesma senha em outro serviço. E aí, como aconteceu agora há pouco tempo, 10 mil contas de Twitter tivessem a senha descoberta por uma falha. E se a pessoa usa a mesma senha dela no Twitter que ela usa no e-mail, pronto, está ali a senha que necessita para acessar o e-mail. Sim, aí acessa o e-mail e a pessoa fez envio de, né, a pessoa que é a proprietária da conta de e-mail fez envio de fotos pessoais usando o e-mail dela. Então, esse talvez tenha sido o maior erro dela. Enviar por e-mail essas fotos. Mantendo o computador sem proteção, então que ela correu o primeiro risco na assistência técnica. Pois é. Né? E pois depois ter enviado essas fotos anexas num e-mail, aí ela correu. Né, foi a maior exposição que ela se colocou, digamos assim, né? Sim. E aí aconteceu que alguém tinha acesso à conta de e-mail dela e encontrou as fotos lá dentro. Então, esse tipo de conteúdo sensível não se mantém no computador sem proteção alguma. Claro. Mas não faço sobre essa proteção no próximo podcast. E muito menos se envia por e-mail para quem quer que seja. Claro. Né? Porque isso fica registrado. E a gente não pode esquecer que o e-mail... ele vai circular pela internet sem proteção alguma. Provedores estão no meio do caminho, pessoas que possam capturar o tráfego e tudo mais. Sim. Elas vão ter acesso a esse mesmo conteúdo. Não é uma coisa que vai de A para B. Ela, para chegar em B, ela passa em C, D, E, F e assim vai indo. Sim. Então, sem dúvida. Então, não existe nenhuma proteção no tráfego disso. Não é uma correspondência fechada que ninguém possa abrir. Isso tem que ficar claro para as pessoas. E essa questão dela ter... armazenado isso, mandado isso por e-mail, ter ficado guardado na caixa postal dela, bastou que descobrissem assim para terem acesso à informação. Então, realmente, o erro foi da própria pessoa, ou seja, a Carolina Dickmann errou. Sim. Não se lida com esse tipo de informação desse jeito. Dessa forma. E aí tem um detalhe, só um pouquinho, tem um detalhe, né, que a gente viu na mídia aí, na semana passada, o pessoal falando, ah, se quiser tirar esse tipo de foto, coloca teu celular no modo avião, né, para ficar desconectado da internet, da rede de telefone, tira as fotos, olha e depois tu apaga as fotos. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Tá? Primeiro que a gente tem que ter noção que, uma vez tirado uma foto, né, e gravado numa memória, seja de um celular, seja de uma câmera digital, você pode até apagar a foto depois. Pode até apagar a foto. Mas essa foto continua no cartão de memória. Sim, né? Sim. No computador se você, é a mesma coisa. No computador é a mesma coisa. Tu perdeu a câmera, perdeu o celular, perdeu, né, teve o computador roubado, essas fotos podem ser trivialmente recuperadas com softwarezinhos, programas que procuram por imagens e recuperam essas imagens. E a pessoa que faz isso não precisa ser nenhum especialista. É, provavelmente esses mesmos rapazes têm acesso a esse tipo de tecnologia. Exatamente, fariam esse tipo de coisa. Que isso aí é trivial, é simples. Né? É. Então, no momento que eu tirei uma foto com uma câmera digital, com um celular, né? Câmera digital de um celular, ou gravei alguma coisa no computador, eu tenho que ter noção que essa informação existe e eu passo a ter um risco que antes eu não tinha. Claro. Que eu não tinha, porque eu não tinha foto nenhuma, né? Essa mesma técnica, né, foi utilizada inclusive pela polícia, porque que conseguiu identificar que alguns dados tinham sido deletados, né? Segundo a própria notícia, a própria reportagem revela, né? Uhum. Quem viu a reportagem pode ter acesso a isso. É, nos resta agora esperar o resultado da perícia, né? Desfecho disso. Desfecho, essas pessoas vão ser processadas criminalmente, muito provavelmente, né? E em breve nós vamos ter acesso a mais informações, né? E informações mais qualificadas, não meramente informações da natureza que foram das que foram publicadas, né? Uhum. Dessa forma tão dramática e dissociada da realidade, né? E tem outro aspecto aí que é com relação à tentativa de responsabilizar o Google pela publicação das imagens, né? Isso se tenta fazer em alguns casos, que é absolutamente inadequado, né? Porque para quem não conhece a dinâmica de uma search engine como o Google, ele possui robôs que ficam varrendo a internet buscando conteúdos na internet que são disponibilizados por terceiros. Sim. Então, se há alguma responsabilidade na publicação desse material, certamente a responsabilidade é de quem, ou da pessoa, ou do autor direto da publicação, e não de empresas que realizam indexação de material na internet. Sim. Né? Costuma-se usar a analogia de que seria o mesmo que tentar condenar uma empresa telefônica no caso de alguém agredir a outra via telefone, né? De alguém cometer um crime via telefone. Sim. Ou então tentar responsabilizar a banca de jornal pelo conteúdo dos jornais que ela vende. A gente não pode esquecer também que o Google é só um dos mecanismos de pesquisa, né? Verdade. Tem, por exemplo, o Bing, que é da Microsoft. Acho que é da Microsoft, se não estou enganado, né? Bing. É da Microsoft, é. A gente tem o Bing, a gente tem o Yahoo, o AltaVista, que foi comprado pela Yahoo já faz bastante tempo. Sim. Né? E vários outros mecanismos de pesquisa. Então, o Google, ele foi o eleito, justamente por ele ser o maior e mais utilizado search engine da mecanismo de pesquisa da internet hoje, né? Sim. Então, mas ele não adianta ir para cima do Google para evitar que um conteúdo seja divulgado. É. Porque independe do Google. O Google pode até tentar filtrar alguma coisa com relação aos resultados de pesquisa. Sim. Né? Mas outra coisa é impedir que as pessoas acessem conteúdo no servidor. Ou seja, o Google não é um portal de acesso. Sim. A gente não tem que passar pelo Google para chegar num site. O Google é só um serviço de pesquisa, né? Não é um portal da internet. Qualquer tentativa de filtrar e de censurar o livre acesso ao conteúdo, a qualquer conteúdo na internet, passa pela violação do próprio princípio da neutralidade da rede. Que sim. A rede deve ser neutra, enfim, deve-se buscar assim quem publica, mas depois que algo é publicado na internet, enfim, como a gente já falou, não há como evitar o acesso no futuro, infelizmente. Ou sim. Felizmente. Felizmente. Infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. É. Bom, mas esse assunto ainda a gente pode voltar a explorar mais ele à medida que as coisas foram acontecendo. A gente pode voltar num próximo podcast e comentar sobre ele. Né? No nosso podcast número 4, que é o seguinte, nós vamos falar justamente dessa questão da assistência técnica, da proteção dos dados no computador, né, dos dados confidenciais e também não só com relação à confidencialidade desses dados, como por exemplo as fotos da Carolina Dieckmann, mas também a respeito da disponibilidade desses dados, como como no caso aconteceu com o Laerte, em que ele perdeu a disponibilidade dos dados dele. Né? Teve o documento roubado e tal, não teve mais acesso às informações. Nós vamos discutir basicamente esses dois aspectos das informações pessoais, né? E vamos entrar em mais alguns detalhes que se fizerem necessários relativos a como manter a nossa privacidade na internet ou no meio digital, né? Certamente. Então tá, Guilherme, mais uma vez muito bom estar contigo, conversar contigo. Legal, também gostei. Aos nossos ouvintes, fica aqui uns recados de problemas técnicos que nós tivemos nos nossos dois primeiros podcasts. Vocês vão perceber que eles podem ser ouvidos sem nenhum problema com relação à qualidade em equipamentos estéreo. Então, se você ouvir a minha voz muito baixa e a do Guilherme num tom normal, se você botar um fone de ouvido, você vai perceber que fica normal. A gente já corrigiu esse problema. Esse podcast número 3 já não sofre dessa limitação. Então, toca no aparelho mono e vai funcionar, né, com a mesma qualidade num aparelho estéreo. Então, esse problema persiste, a gente não vai gravar de novo. Então, ele persiste nos podcasts número 1 e número 2, mas aqui no 3 já foi resolvido. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos deixar as suas sugestões, as suas críticas, suas perguntas, dúvidas no nosso site direitotecnologia.blogspot.com. Até a próxima.